Sem mulher não dá, sem mulher não dá. Tudo pode ser bonito igual a luz do infinito, mas sem mulher não dá. Sem mulher não dá, sem mulher não dá. Tudo pode ser bonito igual a luz do infinito, mas sem mulher não dá. Na praia sem mulher não vou, em casa sem mulher não moro, de casa sem mulher não saio, na cama sem mulher eu choro, na piscina ou no elevador, no rodeio ou no arrasta-pé, qualquer ambiente seja onde for, só entro se tiver mulher. Sem mulher não dá, sem mulher não dá. Tudo pode ser bonito igual a luz do infinito, mas sem mulher não dá. Sem mulher não dá, sem mulher não dá. Tudo pode ser bonito igual a luz do infinito, mas sem mulher não dá. Todo mundo tem o seu valor, mas a mulher é sempre nota 10. Aonde eu vou levo mulher comigo, onde não tem mulher eu não ponho os pés. Mulher é uma joia cara, no jardim a verdadeira flor. Por mulher minha paixão não sara, sem mulher não existe amor. Sem mulher não dá, sem mulher não dá. Tudo pode ser bonito igual a luz do infinito, mas sem mulher não dá. Sem mulher não dá, sem mulher não dá. Tudo pode ser bonito igual a luz do infinito, mas sem mulher não dá.